história, eu sei é desses traição falso, então melhor sem eles. Passa batido e não despercebido, entendi esse. Eu falo pela atitude, um monte vê esse. Pois se não há confiança na andança, eu quero ver então. O vacilo e você cai, João. É, e o vacilo e você cai. Cai. Anos atrás, Itapevi pra nós somou trincou na noite. Eu sei, correria, quem diria? Trombou, passou por mim. Salve, salve, acredite. É nós na fita até o fim, Joe. E ver você correu, arranha-céu, Deus do céu. A pampa, quero ver você crescer por querer. Diego, meu sobrinho, orgulha a raiz. Agora o rap é o canto que eu fiz. Escolhi Itapevi, tá bom pra mim. Aqui a Butri é tipo assim, realidade triste. Quis te ver mais uma vez amanhecer e relembrar. Que bom contigo for estar. Maldado magistrado, eu falo sério, sem mistério. A repressão que sofre eu e o Tom. Naquela noite que choveu, até citar eu vou. A vida é mal corrida, os cara quer atracar. Jais não, jamais. Deus é mais mentor, sabe quem trai. Coab e me vê, vem ver. RHK Fundonze, ó. Não se lembrança memorável, sigo meu caminho. E não sozinho, tenho vivido. Inteligência a procurar no perre, foi assim, colabora. Quem vai chegar, quem vai somar. Tipo como viajar no bom lugar. Na bar vejo azul do mar. Agora vou rimar de coração. Favela é chique, é viver satisfação. Me ligou, vou pro baile, vou pra curtir. Rapaz, tamo perto, tá bom. Por aqui eu tomo um gole, brindo a vida. Natureza que é linda, desafio quem encara a corrida. Marquinho pra valer, com amor vai viver. Na festa acompanhando a mil proceder. Rosana Bronx, trinca sempre bom te ver. Tio, Capão Redondo, irmão SP, DJ se arrisca no som, vilão, vilão, vilão. Aqui Pichote, Pirito, Bajão, Bajão, Bajão, Bajão, Bajão. Aí, só que ela é uma correria mesmo, tá entendendo? Tiazinha, foi aquela fita da ela, aquela rola todo mundo, admirando, que lutaria aí com as mãos de louco. Se estivesse cuidando só da gente, ele tava com medo, certo? Mas tá aí, 24 horas aí, só pelando dos irmãos aí, tá ligado?